what is that? Pátio. Oscar Hotel Kilo, cotejamento correto, pressionamento, táxi decolagem, sendo 2, Salvador, frequência no 8, decimal 95, ajuste do altímetro no 0, no 4. Bom dia, Oscar, estou aqui, prossiga. Livre seu lanche no táxi. Para a possibilidade de ir agora, da 05, turn the right and contact ground, right turn, this small line. Right, 119, Europa, 083, bom dia. Delta, atrás por possível para a Serra Vida 366. Como é que é? Eu gravo que reduz a 2009. 2009, para você. Alpha, then report before taxi Juliet. Alpha, report before taxi Juliet, para a Juliet 3. Dá uma notificação do procedimento. Lista 308, aguarda a autorização, roda para trás. Passando com o Serra Tudo. Certo, o Delta completo o sinal da aeronave, que a gente tem um número 8, decimal 95. Desculpa, eu gravo Oscar, foi autorizado a descer a 2510. Eu nós agora, nessa posição de uma hora, afastados a 9 milhas, já tomando a rota para pouso, e na posição de 366. Está autorizado em 9, pista 9, eu reposto passando para a Vita 366. Bom, é certo. Ok, reposto para notificação. Vai parar. Informada, e o senhor fez um... Bom, na produção da Vita 366, já na produção da Vita 366. Está autorizado o senhor da Vita 366 iniciar o procedimento. Ok, o produto 366, até para 2500, habilitar o procedimento, não dá para nós. Vamos cancelar 208, prossegue final da 97, base pela direita, reporte para girar base. É para parar o carro pelo Delta. dia, Oceana 6225, assistente da Delta, autorização para Brasília. Oceana 6225, autorizado Brasília, via peso número 7, restante conformado do plano de voo, nível de voo 340. A saída é Arbo, após LF para decolar da 10 curva direita, o código 5436 e o controle de Salvador no 20.80. Poderia repetir o transponder e a frequência para o 6225? Código transponder 5436, controle de Salvador 118.95. Confirmando 120.80. Autorizado Brasília, nível 340, Upper Zulu, Bono 7, saída Arbor, transição Eleva, decola da 10, curva direita, aciona 5436, controle 120.80. Protegimento correto, chama pronto, 62, destino 6225. Chama pronto para pushback, destino 6225. Completo o procedimento, 1895 para todos, muito grato, bom dia. 7-7, até o que? Cheque no DEP, tirando base para o final, pastor travado. Cheque no DEP, tem contato, já tem todos autorizados, pista na 7, vento calmo. Sobre o ponto, tudo bem. Bom dia, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, no RNAV da 10. Propõe cancelamento da presente, senhora. Prosseguir para pouso visual, 17. Plano cancelado 019, autorizado final, 017. Reporte na curta final, Romeu Bravo Oscar. Reporte na curta final com chefe de trem, Romeu Bravo Oscar. Se eu tô aqui, eu mantém a posição na guarda, informo 2 pousos 317. Gravosca tem todos autorizados, pista no 7, vento 280 graus com 2 nós. Autorizado, pouso no 7, Romeu Gravosca, deu falando. Direita para decolagem, 5446 Correto, chame o pronto posto de estacionamento, portal 07, ou 1963. Já está, obrigado. Protocolo aqui, autoriza da minha arma ter no set. Cruzada, assim que a papá estiver ali, está acertado o cruzamento, prosseguir na papá da papá. Vamos lembrar a voz para no solo, agora hoje eu sinto autorizado da Strex, saio como número 2 via papá. Olá, voz que a parte está livre. Protocolo aqui, reporte como pronto para decolagem. Autoriza a decolagem autorizada, pista no 7, vento 28 da Goiás com 3 nós. Protocolo químico colabora ao 18, controle 1208. 1208. Senhor Guadinho, Oscar Protocolo. Protocolo, bom dia, contatará a decolagem, suba nível de voo 120 na trilha de coral. Pro de coral, a sua parte. Janeiro 62, Monouro 5, puxa para lá. Dois no Nuno, aguarde só um minuto, a aeronave da companhia já presta a iniciar o táxi no 62, já será autorizado na sequência, aguarde. Obrigado. Para o táxi do Chanel 62, 116 a bordo, tempo 3 horas, alterna Goiânia. Tá bom? Tá bom? Ok. Autorizado táxi que é a atmosfera da 0, estou em Salvador 1-1-8-1-9-5, a gente está ativo 1-0-1-4. 625, a linda cola, pista no zero, vento 290 graus com 2 horas. A linda cola, 1-0-0. Que distante está no zero, está no 1-2-5, é a posta que vindo. Vai parar com o dia. Se abre a Zé 1000 via peso Luna 7, restante conforme, número de voo 360, saída da El, confirma saída Abo, após Elefo, retorno da 0 direita, o código 5455, controle Salvador, 920-2180. Já do Brasília, nível de voo 360, preso Luna 7, retorno da 0, saída da El, após correção Abo, Elefo, 5455-1208, o controle voo 1865. 1865, cortejamento correto, chame pronto, feedback de acionamento, portão 10. Vai encontrar, obrigado. Aerotaxi, Oceané, 6211, 148, 3:50, Campinas. Autorizado o táxi até o ponto de carga 10, até o Salvador no 1895, assistido ativamente no 04. E 14, livre táxi, ponto de carga 1895, Oceanair 6219. Chanel 6219, aproximado 0. 6225, decolando 28, controle 1208. 1208, 6225. Chanel 6219, autorizado, alinhado, decolado no 0, vento calmo. Alinhado, decolado no 0, Chanel 6219. 5252 e 500 na bola. 6225, hoje é contato a decolagem, sob a medida de voo 340, no primeiro Alerta. Afirmativo, vai subir 340 na torre de Alerta 3, autorizado por estacionamento 07, no táxi. Autorizado na porta táxi, vou mal. Eco no 1, decolou 31, controle 208. 308, 62, 1. Selecionar 62, 1, 1, da EL. 62, 1, 1, contratarão a decolagem, suba a nível de voo 360, após 2000, vou na pista de Leda. Após 2000, Leda para o 360, 62, 1. Aqui, o serviço do radar terminado, 1 minuto para Coral, chame Leão de 120, decima 1. Chamei 6225, chame Recife, 128, decimal 8.

Bravo 18, 5, próximo ao ponto de cara, dando 0 para nós. 1865, autoriza alinhar o decolar pista na 0, vento calmo. Já o decolar está no 0, boa noite. Ligou no 963. Siga. Tem como coordenar para a DIP-10 e para o 963, por gentileza? Vamos coordenar, guarde. Guardado, obrigado. O 1963, o centro solicita que o senhor venha na prioridade. Argo 360, passa 2000, Elefago 1865. Bom, 1963, chame Recife, 125, décima 1. 251 com Recife, igual 963. Hotel Mike Hotel Romeu. Possível. Bom dia, senhor. Autorização de reboque aqui no pátio 3, na posição 5 Romeu, para a ponte número 5, pátio principal. Autorizado início de reboque para ingresso no pátio principal. Positivo. Confirma, tá na bata? Gente, autorizado Serra Delta Lima Oscar. Via corredor Axé, decola da 197 com curva à direita. O número PES restrito. Código 5467, controle no 208. Na primeira leste, achando em Recife, 1-28-8, caso negativo no 260. 288, recomendo 260, 1-8-5, olha. Agora melhorou. Tracionamento, táxi, decolagem, chame Torre Salvador, 1-8-95, o ajuste do altímetro é 1-0-1-5. 8.95. Deixa eu botar esse meu piloto. Desenho 04, passando identificação, desenho de 1050, na Flores, Serra Vitor 366. Ok, bora pro Serra Vitor 366, desce 5 mil pés, volta aí, desenho da parte. 3 na escuta, prossigo. Cliente da Delta para Guarulhos, nível 320, solicita autorização. Já está em sessão, reporte para ingressão no site, Julieta. Já está em sessão, reporte para ingressão no site, Mike, Julieta. Passando o possível retro ao serviço 366. direto até o Romeu? Eu sigo. Informando aqui o tempo que você volta na ponte 05. Gente. É, graças e um bom dia. Juliette, decolou 00, controle 208. 208, camarada, vale a pena. O procedimento mantém o limite das corredores sem reposta ligando o calendário. Autorizaria direto para o Itaipa, senhora da 245, meu pai? Tá, do Mike, é procedimento, reposta ligando a CT. Gente, reposta horário, estamos na frente. Vai pegar direto para o Itaipa, senhora 245. Entrando pelo Rodeo Oscar. Prossiga. Para a descida e, se possível, para a Vaciaga. O seu nome que está autorizado para a Vaciaga? O quanto a água cura na nossa lua? Papa Tango, Kilo, Rodeo Oscar. Bom dia, Kilo, Rodeo Oscar.